Jeremias capítulo 18. Abra a palavra do Senhor. Eu quero ministrar esta palavra e antes do final do culto, eu quero orar em favor da sua vida. A partir da primeira palavra, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, em algumas versões, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente esses 6 versículos. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor retrata em Jeremias 18 uma ilustração maravilhosa. Deus sabe falar através das coisas mais sublimes. Uma vez uma pessoa disse para mim: Deus não tem falado comigo. Eu falei: olha, então falta observação a você. Às vezes ele fala nas coisas mais mansas. Dias esteve na caverna, diz que veio o vento, veio o fogo, e depois diz que veio uma voz suave. Deus fala nas coisas mais sublimes na nossa vida. O contexto aqui é de uma nação que estava sobre uma dureza enorme de coração. Deus havia enviado o profeta Jeremias, e aquele profeta havia contestado diversas vezes a posição da nação chamada ao arrependimento. Deus havia contestado, como no versículo 5 do capítulo anterior, em Jeremias 17, 5, onde a palavra de Deus declara: maldito é o homem que confia no homem e que faz do braço carnal a sua certeza. Ele será como uma árvore plantada em meio ao deserto, e mesmo que tudo esteja bem, ele estará mal. Mas a palavra do Senhor diz que dispõe-te ao profeta e vai à casa do oleiro e lá eu te falarei. E o tema da minha mensagem esta noite é: na casa do oleiro. O Senhor quer nos falar hoje na casa do oleiro. Alguém que queira receber a palavra do Senhor na casa do oleiro. E aqui, querido, uma primeira revelação desta palavra é que nós não podemos ser quanto mais duros de coração e querer que Deus fale conosco da maneira que nós desejamos. Você está me ouvindo? Nós não podemos ser duros, você está ouvindo isso? De uma maneira que nós devamos impor e falar: ó Deus, você precisa falar comigo desta maneira. Pois ele disse ao profeta: vai-te à casa do oleiro e lá eu te falarei. Perceba uma coisa, querido, às vezes Deus nos dá uma instrução primária. É como a pessoa que ele tem um chamado, digamos, por exemplo, ele tem um chamado pastoral, e Deus às vezes diz para ele: vai-te até o banheiro limpar. Você está ouvindo isso? Vai-te até o lugar da obediência, vai até o lugar da santidade, vai até o lugar da separação do mundo, e aí eu te falarei. Tem muitas pessoas que não vivem os seus milagres porque são duros de coração, são teimosos e eles não aceitam uma instrução primária. E aqui o contexto fala da nação que estava toda desfigurada, estava toda torta, eles estavam apartados de Deus, estavam vivendo em idolatria. Você está ouvindo isso? E aqui eu tenho quatro figuras em que Deus usa uma soberba ilustração, as almas. Porque quando Deus fala a casa de Israel, eu também me tenho nessa porção, pois eu também sou casa de Israel. Você é povo de Deus, você é a nação de Israel. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus diz, no versículo 6, não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, que o Senhor é, e como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. A primeira coisa, querido, que você precisa entender é que você é barro. Diga para o irmão, é barro. O que você é? Diga para ele, barro. Pastor, mas eu tenho estudo, eu sou bonito, eu tenho talento. Por mais que você seja, me perdoe a sinceridade, você é barro. A palavra do Senhor diz que nós somos barro. Quando nós fomos criados, diz que o Senhor pegou o lodo da terra, e Adão significa justamente isso. Você está ouvindo isso? Deus formou o homem a partir do barro. E quando o homem se ensoberbeceu, quis ser tão sábio como Deus, você está ouvindo isso? E comeu juntamente com a sua esposa Adão e Eva do fruto proibido, da árvore proibida. Deus tinha dado para ele a árvore da vida, e eles comeram da árvore da morte, da árvore da desobediência. Preste atenção, eles não acataram a instrução primária de Deus. Comerei de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem. Você está ouvindo isso? Amém? Presta atenção. E quando a maldição vem sobre a vida do homem, quando o homem se tornou arrogante, quis ser tão sábio como Satanás quis ser e foi precipitado, Deus diz, portanto, és pó e convém que ao pó torne. Diga mais uma vez ao seu irmão que está ao lado, para ele não esquecer, não se obedecer. Diga, você é pó. Diga assim, com água. Diga assim, barro. Aleluia. Glórias a Deus. Pó, barro. Nós somos isso. É a condição de cada ser humano. E eu vejo barros exaltados. Você já viu isso? Barros prepotentes. Barros arrogantes. Barros que dizem, eu sou demais. Eu tenho tantos talentos, eu sou tão capacitado, eu sou tão rico, que riqueza é essa? Por isso que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo 33, diz a palavra do Senhor, vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós tesouros nos céus, que não acabe aonde o ladrão não rouba e a traça não rói. A palavra do Senhor diz que havia um barro exaltado, que certa vez ele tinha derrubado seus celeiros, havia feito celeiros maiores. Diz que ele então plantou, ele se enriqueceu, e ele colheu a fartura que produziu a terra. Vocês estão ouvindo isso? E diz então que ele encheu seus celeiros, então disse a sua alma de barro. Você está ouvindo isso? A alma de barro. Portanto, agora, minha alma, eu regozijarei o meu sucesso. Jesus propôs esta parábola e disse, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma e o que tens a oferecer, ó coração de barro. Você está ouvindo isso? Hoje conversei com uma pessoa e disse, vamos hoje na igreja, logo amanhã eu vou. Eu disse, e se Jesus vier hoje? Que certeza que você tem? Não, mas eu estou bem. Você está bem? Por que você está bem? Porque você tem dinheiro? Papel? Você está bem porque você tem sucesso e você está bem? Não se esqueça que o coração é de barro. Tantos já passaram por aí. Adolf Hitler, Napoleão Bonaparte, Lady Di, quantos? Outro dia era Camargo. E assim tem passado barros, porque todos nós, por melhores que somos, somos barros. Por isso que a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia naquele que é de barro. E aqui, querido, entenda que você é o quê? Diga para mim. Mas eu posso te dizer que você não é um barro qualquer. Aleluia. Diga para o seu irmão: você é barro. Diga assim: mas você não é um barro qualquer. Diga: você é um barro escolhido por Deus. Você pode glorificar a Deus. Você pode exaltar a Deus por isso. Aqui a eleição é bem característica, porque a terra inteira é de barro. Amém? Todos os homens, mas Deus se comprazeu em pegar uma porção escolhida. Ele foi lá, pegou e disse: isso eu vou fazer um vaso. Vocês estão ouvindo isso? Pastor, você crê na eleição? Absolutamente, querido. Acho que todo homem é eleito por Deus. Pastor, e o livre-arbítrio? O homem tem direito de escolher? Também tem. É um caminho, querido, estreito e de ambos os lados. E não convém você ficar discutindo a teologia em que por que, que Deus escolheu. Antes, que você deve entender, você deve aceitar a Cristo que te chamou. Você está ouvindo isso? Você é um barro em que Deus se comprazeu. Mas antes você precisa ser disponível na mão do oleiro. A palavra de Deus diz sim que nós fomos separados entre aquela quantidade de barro. Deus que elegeu. E aos que elegeu, a esses também predestinou, e aos que predestinou, a esses também ele chamou, e aos que chamou, aleluia, a esses também ele glorificou. Nós somos separados por Deus, ele que tem o dom de nos escolher. A palavra do Senhor diz em Isaías 41:9, quando Deus fala de Israel, a menor nação pequena, sem força, mas ele diz a Israel: ó Israel, tu é aquele quem tomei dentre os mais excelentes, e eu te disse: tu és o meu servo, assim você está ouvindo isso? Você precisa saber que é barro, você precisa saber que você não é qualquer tipo de barro, e na experiência pessoal precisa brilhar essa verdade, porque Satanás muitas vezes vai dizer para você: ei, olha aqui para mim. Satanás diversas vezes vai chegar diante de você nos momentos da maior provação da sua vida. Ele vai dizer: você não passa de eu posso te destruir. Mas você, sem dizer, vai declarar para ele: sou pó, mas não sou um pó qualquer. Sou barro, mas não sou um barro qualquer. Aleluia! Um barro escolhido pelo oleiro. Jeremias havia vivido essa verdade. Em Jeremias, no capítulo de número 1, no versículo de número 5, a palavra de Deus fala o que é uma eleição. Ele diz: tu, a quem eu conheci antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, a ti te consagrei e as nações eu te dei por profeta. Vocês estão ouvindo isso? Eu estou falando da experiência pessoal de ter uma experiência com o Espírito Santo. Alguém o conhece? Você sabe quem é o Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão: você conhece o Espírito Santo? Diga assim: ele é Deus. Diga assim: ele está dentro do teu coração. Diga: ele te ama. E ele quer transformar a sua vida. Você está ouvindo isso? A segunda coisa que eu quero te falar é da roda do oleiro. Diz que Deus disse a Jeremias: dispõe-te, vai até a casa do oleiro e lá eu te falarei. Diz então que Jeremias chegou e diz no original que o oleiro estava plenamente dedicado. A experiência é que ele nem notou muito a aproximação do profeta. E a profissão do oleiro, ela não mudou desde os tempos antigos. Se você for numa olaria em que fazem vasos, talvez a única diferença é o motor elétrico que gira o barro. Naquela época não era assim, era uma coisa mecânica. O oleiro, ele ficava nos pedais, tocando, e havia um giro de uma roda. Você está ouvindo isso? O giro da roda, simbolicamente, é a existência da nossa vida. Porque a nossa vida, ela está girando. Você conhece isso? A nossa vida gira, é igual uma roda gigante. Tem momentos que você está lá em cima, parece que tudo é bom. Mas talvez haja momentos em que há um equilíbrio. Você não está tão alto, mas também não está tão baixo, e você glorifica a Deus por isso. Pastor, e o momento que a roda gigante está lá embaixo? O que que acontece? Bom, pode ser um momento ruim, mas também pode ser um momento em que vai ser trocado pela coisa boa. Tem muitas coisas, querido, olha aqui para mim, você precisa ser sincero. Que tem gente que fala assim, eu perdi algo. Está ouvindo isso? Mas é com a roda gigante, saiu um para entrar outro. Talvez a saída do um pode ser a alegria da sua vida, você está ouvindo isso? É o momento de você viver. Tem coisas que a gente não perde, a gente lucra. Não conforme a coisa que era emprestado e saiu aquilo que era ruim para mim. A roda traz diante de nós a nossa existência. Diante do oleiro vai passando cada fase da nossa vida. Mas também, querido, isso que gira, detecta e mostra de uma maneira muito clara como nós estamos. Você está ouvindo isso? Porque o barro, ele não é feito de uma qualquer maneira. Se você observar numa olaria um monte de barro, parece que o barro está pronto para ser moldado. Mas com o oleiro, ele conhece se realmente está pronto. Porque quando ele coloca as suas mãos, você está ouvindo? Quando ele olha, ele observa pequenos fragmentos de grama, pedaços de pau, pedregulho, e o oleiro diz, isso não está bom, é nojento, você está ouvindo isso? Aqui é as provações da nossa vida em que o louvor se transforma em murmuração. Ele diz, ele não estava bom. Lá em cima da roda ele estava glorificando. Aqui embaixo ele começou a murmurar, existe pedra. Você está ouvindo isso? Existe galhos que estão atrapalhando. E aqui, querido, eu gostaria que você, nessa roda chamada existência, que você, por um momento, deixasse o Espírito tocar na tua vida e falar para você, olha, isso precisa ser mudado. Você precisa ser mais paciente. Você precisa ser mais tolerante. Você precisa ser menos duro. Você está ouvindo o que Deus está falando? E o barro, querido, que está naquela coisa, mostra exatamente a habilidade do oleiro de fazer uma coisa. Você está ouvindo isso? Mas você não pode ser um barro que queira ser o que você deseja ser. Você precisa, querido, no meio da formação de uma nova vida que Deus está fazendo em você. Ei, você precisa saber que Deus nunca quis que você vivesse da mesma maneira que você veio para o Evangelho. Se você tem essa percepção, eu vou te dizer uma verdade e eu até permito que você, nesse momento, se levante e vá embora. Porque Deus quis fazer uma nova criação, uma nova história, um novo tempo. Por isso, querido, que você precisa insistir em estar na mão do oleiro e você precisa desistir de alguma coisa. Você está ouvindo isso? Você precisa desistir de ter essas coisas que você sabe que é errado, essas pedrinhas. Você está ouvindo? Porque o graveto pode mostrar ao oleiro que você ainda tem coisas no lugar onde você estava do mundo. Você está ouvindo isso? Ou talvez o oleiro acha pedrinhas que sejam durezas, em lugares que ele gostaria que estivesse mole. Aleluia. Ou talvez o oleiro acha água demais em você, muita frouxidão. Ou talvez você seja um barro extremamente duro e moldado. Pastor, fala uma coisa para mim. Se eu desistir de beber no mundo, Deus vai me amar, vai. E se você insistir em ser um vaso perfeito, ele vai te amar mais ainda. Tem gente que não sabe, querido, que pensa que todos nós devemos insistir, nunca devemos desistir de nada. Você está ouvindo isso? Tem pessoas que acham que desistir é fracasso. Você está ouvindo isso? Tem pessoas que acham, ah, pastor, eu não desisto. Tem até uma frase que fala que brasileiro, ele não desiste nunca, né? Eu penso, mas que tolice é essa? Por quê? Você não deve desistir das coisas importantes. Se o negócio está fracassado, você vai continuar insistindo nele, querido? Se você é um fabricante de máquinas de escrever, você vai ficar insistindo nisso? Hoje não existe mais isso. Desistir de ser um pecador não é uma coisa boa. Desistir de ter um coração duro não é uma coisa boa. desistir de ter um temperamento que agrida uma confusão, ter uma coisa boa. Quantas coisas nós podemos desistir e nos tornar melhor? Desistir das pedrinhas que estão na nossa personalidade, desistir dos gravetos, que é coisa que eu estou trazendo o mundo para a minha vida espiritual. Você está ouvindo isso? Diga para o Senhor, aprenda a desistir. Diga assim: desista do mundo e insista em ser santo. Você está ouvindo isso? A outra coisa que você precisa saber: você não é goleiro. A palavra do Senhor é muito clara, ele diz: vós sois o barro e eu sou o oleiro. Você está ouvindo isso? Deus diz: eu sou o oleiro, vós sois o barro. Por que você está falando isso, pastor? Porque há alguns tipos de pessoas que ele é o misto. Ele é parte de barro, não sei se você conhece pessoas dessa maneira. Ele diz que é servo de Deus, mas também ele vive como se fosse senhor. Você está ouvindo isso? É pessoa que ela tem uma formação de barro, mas ao mesmo tempo também ela é oleiro. Você conhece pessoas assim? Elas dizem que são servas de Deus, mas não obedecem a ele. Dizem: Senhor, faz o que quiserem na minha vida, desde que você não mexa nela. Senhor, me transforma desde que eu fique do mesmo jeito. Senhor, que eu seja santo, mas que eu possa viver pecando. Você conhece pessoas assim? Pessoas que querem ser barro, mas também querem ser o oleiro. É ela que quer dar a forma. Pessoas que querem formar e achar o que elas querem ser. Mas a palavra de Deus é categórica. Leia depois na sua Bíblia, em Romanos capítulo de número 9. A palavra do Senhor, ela é forte, ela é dura e ela é contestadora. Ela diz dessa maneira: pode coisa criada contestar aquela que criou? Sabe o que Deus está falando? Você pode dizer para mim que o seu plano é melhor que o meu? Você pode dizer para mim que a vida que você vive em pecado é melhor que a vida de santidade? Você pode dizer para mim que o caminho de desobediência é melhor que uma aliança comigo? Você pode dizer que o caminho do céu é pior do que o caminho do inferno? Você pode dizer? Você pode dizer que o que eu quero fazer na sua vida vai te trazer menos paz e alegria do que eu possa fazer? Tem pessoas que acham. Você está ouvindo isso? Tem pessoas que acham que é melhor do que Deus. Que Deus pode decidir, desde que ela decida. Você está ouvindo isso? Diga para o seu irmão: a criação não deve contestar o Criador. Diga assim: o barro não contesta o oleiro. Diga: cada um a sua parte. Diga: você é o barro, Deus é o oleiro. A terceira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre as mãos do oleiro. As mãos do oleiro, presta atenção, é uma extensão do que passa na mente dele. Ninguém faz molde com a mente. Você já viu alguém pegar o cérebro dele e moldar algum vaso? Eu nunca vi. Mas ele usa as mãos. Mas ele está colocando o que ele viu na mente na sua vida. Deus sempre quis colocar a mão em você, querido. Deus sempre quis fazer uma história maravilhosa. E se a história não está bem, então convém você descansar na mão do oleiro. Você está ouvindo isso? Você dizer: Senhor, eu estou abrindo mão, Senhor, de tudo que eu tenho de precioso, dos meus planos, eu estou rasgando, Deus, a minha vontade e o que eu estava vivendo até agora. Faz o que tu queres fazer. Toca, Senhor, faz a forma perfeita. Aleluia. Glória a Deus. Querido, a palavra de Deus diz que Deus é bom. A palavra de Deus diz que o barro é mau. Quando Jesus fala do homem, ele diz: vós que sois maus. Quando um filho te pede um ovo, você o dá. Quando ele te pede um pão, você o dá. Você não dá um escorpião. Você não dá uma cobra. Vós que tens os corações maus. Mesmo assim, são boas coisas aos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, aleluia, vos dará boas coisas àqueles que o pedirem. Eu estou profetizando, querida, em nome de Jesus, que Deus vai transformar a tua família, que Deus vai te dar uma paz na tua vida financeira, que Deus vai te conservar e vai te levar para o céu. Eu estou falando que Deus vai te julgar a tua situação segundo a misericórdia e o favor dele. Alguém que creia para glorificar o nome de Deus? Na roda do oleiro significa estar sob o soberano governo de Deus em sua vida. Você pode sentir a roda rodando essa noite, dizendo: o Espírito Santo docemente. Não, não está bom. O jeito de você administrar suas finanças não está bom, mas eu vou fazer uma coisa nova. Você pode ouvir Deus falando: olha, o jeito que a sua família está, está uma forma, não está legal não. Mas eu vou fazer uma coisa nova. Você pode ouvir Deus falando: não, não, teu ministério não está bom, mas eu quero rodar a roda e quero fazer uma coisa nova. Há alguém que possa crer que ele possa fazer desse barro que está imperfeito, ele possa mudar uma coisa nova? Alguém que crê? Porque o Espírito Santo, querido, tudo que for colocado na mão dele, ele sempre fez algo maravilhoso. Ele é perfeito. Eu não sei, querido, o contexto do texto talvez fale que faltou alguma técnica naquele oleiro. A Bíblia não é clara, ela não explica se era uma imperfeição do barro ou se foi um deslize do oleiro. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 23, que nós somos feitos não de semente incorruptível, mas de uma semente incorruptível, gerados em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala do velho homem deve se revestir de um novo homem. Efésios 4:24 diz: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira, está ouvindo isso? Justiça. Não de semente corruptível. Não de mente corruptível. Não de um oleiro que talvez não faça a coisa direita. Eu estou falando de uma criação do Espírito Santo. Se você abrir a sua vida, se você falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou colocando a minha vida sobre as tuas mãos. Ó Deus, que no curso da roda desta vida, que seja a tua mão impregnada de poder, de glória e milagre. Molda, Senhor, uma nova história na minha vida. Percebe? 2 de Pedro 1,4 diz: os quais têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que através delas participemos da natureza divina. Você está ouvindo isso? Uma nova natureza, uma nova criação. Pastor, fala para mim, o que que essas mãos? Mãos é a extensão visível da mente de Deus. É onde eu posso perceber o que ele vai fazer. E como é que eu percebo a mão de Deus? Você não conhece a mão de Deus? Pergunta para o seu irmão: você conhece a mão de Deus? Olha ela aqui, ó. A mão do Senhor. Quando ela toca na tua vida, querida, ela transforma. Se você deixar. Se você deixar, porque a palavra de Deus, em Salmo 119, 105. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Eu estou terminando. Por último, eu quero falar do oleiro. O contraste, querido, é evidente entre o oleiro terreno e o oleiro celestial. O oleiro terreno, querido, pode ser aquele que um dia esteve junto com você, aquele que você depositou sua esperança, possa ser seu patrão, seu marido, sua esposa, possa ser aquele companheiro, possa ser o pastor, possa ser aquele que você tem depositado a sua felicidade, a sua... Mas talvez você tenha entrado e tenha se achado que o oleiro, talvez na rodada da vida, ele tenha encostado o vaso. Não serviu para nada. Eu não sei se você entrou aqui hoje, mas Deus me mostra que talvez a tua vida esteja como um vaso que não serve para nada. Se o homem tem falhado, maldito é o homem que confia no homem e faz o braço da carne, a sua força. Eu quero que você, em fé, deposite a sua vida nas mãos de Jesus. Que você dê um passo de fé se você fala, Deus, eu quero ser um cristão de verdade. Deus, eu quero fazer diferença. Senhor, eu tenho em mim, Deus, eu não vou precisar nem testemunhar, porque a minha vida vai ser um testemunho. Oh, querido, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é o oleiro que faz uma obra perfeita. A palavra do Senhor diz em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente vêm pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique inexcusável diante dele. Pastor, eu estou em dúvida, será que Deus possa fazer uma história melhor do que eu estou vivendo? Aleluia, pode. Será que Deus pode fazer algo melhor do que eu estou vivendo? Pode, muito melhor. Por quê? Eu te provo. Eu desafio você a olhar no céu essa noite. Quantos bilhões de estrelas Ele formou com a sua palavra. Se você olhasse para as suas mãos, que não existe outra criação igual a essa. Se você respirasse e sentisse a vida que Ele propõe. Tudo, querido, forma-se, tudo está firmado através da obra de Deus. Nem uma folha cai. Você está ouvindo isso? Ninguém morre antes que Deus decrete. Ele é perfeito. Ele fez querido o mar, Ele fez a terra, Ele fez tantas coisas. O arroz que você consome, a água que você bebe, tudo Ele fez maravilhoso. Mas diz a palavra de Deus que o homem colocou dificuldade. Ele é um oleiro perfeito. Alguém que crê que Ele é um oleiro perfeito? Pastor, mas se Deus é um oleiro perfeito, Ele tenha ali no lugar maligno do seu coração, você está ouvindo isso? No lugar ali de ódio de Deus, quem sabe Deus tem uma ira santa comigo? E Ele deseja fazer em mim um vaso de desonra. Quem sabe, o pastor, se Deus ali, na mente louca dele, Ele propõe fazer de mim um penico, de modo que as pessoas defequem e urinem em mim, que eu possa viver uma vida desprezível, você está ouvindo isso? Mas Deus quer fazer algo bom em mim. A palavra de Deus diz que pensamentos bons eu tenho a vosso respeito, para dar o fim em que vós esperais. Alguém que deseja uma família feliz, alguém que seja realizado profissionalmente, alguém que deseja ser mais quente na fé, alguém que deseja ser renovado, Deus tem algo a fazer na sua vida. Embora Ele fosse o Senhor, você está ouvindo isso? Embora Ele fosse o Senhor, e mesmo diante de homens duros, homens perversos, homens difíceis de lidar, estou falando dos apóstolos. Ele disse-lhe em João 15:15, eu já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu fiz, meu Pai, vos tenho feito conhecer. Diga para o irmão lá, você é amigo de Deus. Diga que você é amado de Deus. Diga assim, Deus quer fazer. Diga assim, enche um vaso de ouro. Aqui a comparação é perfeita, querido. Diz que o que ele estava fazendo, o oleiro não ficou bom. Mas por que não ficou bom? Porque era você que estava fazendo a sua vida. Era você que estava decidindo algumas coisas. Você era uma espécie de um barro oleiro. Vocês estão ouvindo isso? Um barro oleiro. Mas se você puder deixar Deus se assentar na roda, aleluia, pela palavra que é as suas mãos tocar, se você crer em girar a roda hoje, e a partir de hoje, se você crer, Deus começa a mudar uma nova história. Ele começa a apagar o seu passado de dor, sofrimento, desilusão, e Deus começa a montar um novo tempo. Pastor, Deus pode fazer isso? Pode. Provérbios 24:16, diz que o justo cairá 7 vezes. O Senhor o levantará. Você está ouvindo isso? Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o oleiro o livra de todos. Você está ouvindo isso? Eu falei para você, querido, que você é barro. Eu falei que Deus é o oleiro, e na roda deste oleiro você precisa descansar. Diga para o teu irmão: descansa a sua vida, filho. Diga assim: descansa o teu coração. Diga assim, tem tribulação no teu coração. Diga assim, tem essa coisa boa. Diga assim, coisa honesta. Diga assim, coisa pura. Coisa que há louvor. Você está ouvindo isso? Porque Deus vai rodar a roda. Aleluia. Deus vai girar a roda esta noite. Em nome de Jesus. Deus pegou barro. É verdade, querido, que o barro pode ter impertinência. Você conhece barro impertinência? Você está ouvindo isso? O que é um barro impertinência? É barro que não deseja ser purificado. Porque pensa comigo, o oleiro, ele não pega o barro e já joga ali. Não é assim. Ele escolhe com olhar técnico, dizer esse barro. Mas mesmo no lugar do barro conveniente, existem imperfeições, muita umidade, pedras, grafitos. Então esse oleiro, ele pega esse barro, a primeira coisa que ele faz é bater bastante esse barro. Viu, crente? Quando você vê assim essas provações, é Deus batendo. Por que Deus faz isso? Ele está tirando a vaidade do teu coração. As coisas que são pequenas e vãs são as bolsas de ar. Porque o barro não pode ter ar. Então o oleiro vai lá, ele pega o barro, ele bate. Ele tira ali um grosso, o que não está bom, ele tira o mundo do teu coração, você está ouvindo. Ele manda a palavra e começa a arrancar os pedregulhos, aquelas coisas duras em que você é impertinente. E ele diz para você cada palavra, olha, isso não vai precisar. Você está ouvindo isso? Isso não vai dar forma boa. E aí ele começa a girar. De vez em quando ele vai arrancando um gravetozinho, ele vai rodando a roda, ele vai arrancando uma pedrinha. Você está ouvindo isso? Pastor, o que eu estou passando agora, o que é? Uma limpeza que Deus está fazendo na sua vida. Deus diz, não fica triste se você perdeu alguma coisa, não. Tem coisa que a gente não perde. Tem coisa que a gente se livra. Você está ouvindo isso? Se torna melhor. Amém. Deus, certa vez, ele estava passando o mar da Galileia e ele viu uma pedra que existe. Se um oleiro da terra olhasse, ele não daria nada. Porque o oleiro só corre argila. Ele viu um tijolo. Aleluia. Ele disse, isso vai ter que ser moído. Eu fazer um vaso desse tijolo. Tanto que ele disse, olha, não pensa que você é Simão argila. Aleluia. Eu não vou te chamar você Simão argila, não. Eu digo, tu és Pedro. E Pedro era um homem muito gravetudo, muito Pedro. Tanto é que Jesus disse, olha, quando você for moldado, confirma os teus irmãos. Ele era um barro impertinente. Por Deus dizendo que queria ser oleiro. Ele disse, ah, Jesus, tem dó de ti, mas quem disse que você vai ser crucificado, homem? Ah, não fala uma coisa dessa. Cidadão, você está tirando as pernas da foto. Fala como líder, Senhor Jesus. Olha o que esse senhor falou com o mestre. Jesus olhou para ele e falou, pedra de trupeço. Mas pedra de trupeço. Você quer matar a população da terra, meus eleitos, todos? Você quer mandar todo mundo para o inferno de trupeço? Mas pedra de trupeço. Por vezes, ele tinha essência de argila, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ali, ele se achava todo duro, como uma pedra, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali a boca ele está dizendo, eu sou uma pedra de tropeço. Jesus disse, e aqui, querido, eu dou glória a Deus. Eu glorifico a Deus, porque Ele é, aleluia. Ele é determinado. Querido, eu não sei quão duro é o teu coração, mas diz o Senhor, eu tenho uma obra na tua vida. E eu vou fazer o que for preciso. Quantas vezes você precisa ser apertado, apalpado, esfolgado para tirar o ar, arrancado os gravetos e moído, mas tudo vira uma massa atrás de Deus. Eu vou fazer uma obra na tua vida. Diga para o teu irmão, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Diga, aguenta firme. Diga assim, aguenta a rodada dele. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que era duro, aquele que era impertinente. Agora, querido, quando ele escreve a igreja, ele diz, meus filhos, aqueles que eram chamados filhos do trovão. Olha a argila. Já viu essa argila? Argila do anel. Filhos do trovão, aqueles que queriam queimar o samaritano. Olha que argila que ele estava em mão. Queria matar o samaritano. João e Tiago. Agora João escrevia: amado, não ameis apenas de palavra. Ele disse: se alguém diz que está na luz e não ama o seu irmão, não ame. Glória a Deus. Deus pegou de homens todos. É cada dia moldado. Mudou na provação, mudou Pedro na negação, mudou Pedro no andar da água, mudou Pedro no Pentecoste. Creia, querido, nessas provações que você está passando, nas lutas da sua vida, não pare porque ele é determinado. Simplesmente seja dócil. Deixe ele arrancar o que não presta. Deixe ele tirar o ar e a futilidade da tua vida. Porque ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Querido, ele vai exaltar o teu nome. Deus vai te usar nessa terra. Deus vai fazer uma obra na tua família. Creia, a obra apenas começou. E como diz a palavra, aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para terminar. Diga assim para o seu irmão: ele é fiel, ele vai terminar. Ele é fiel, ele vai terminar. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.